Fecheiro 72. O olhar de espanto momentâneo desapareceu do rosto estranho, quase tão rapidamente como o ar de surpresa do próprio Jamie. Este devia ser MacDonald, o oficial de meio soldo que Farquhar Campbell mencionara. Evidentemente, Farquhar também o descrevera a MacDonald. Ele podia ver que o homem já o identificara. MacDonald também segurava uma taça de ponche. Os escravos andavam atarefados. Esvaziou a sua taça deliberadamente, depois colocou-a no banco de pedra, limpando os lábios com as costas da mão. Coronel Fraser, suponho eu? Major MacDonald, replicou ele com um cumprimento de cabeça que misturava cortesia com cautela. O seu criado, senhor. MacDonald inclinou-se meticulosamente. Coronel, poderia conceder-me um momento do seu tempo? Ele olhou por cima do ombro de Jamie. Ouviam-se risadinhas na margem do rio, atrás deles, e os gritinhos excitados de raparigas perseguidas por rapazes muito jovens. Em particular, Jamie notou o uso do seu título da milícia com divertido azedume, mas anuiu com a cabeça rapidamente e colocou a sua taça ainda meio cheia ao lado da taça do major. Inclinou a cabeça na direção da casa num gesto interrogativo. MacDonald assentiu e seguiu para fora dos salgueiros, enquanto o restolhar das folhagens e os gritinhos anunciavam que o banco e as suas árvores protetoras agora se tinham transformado no território dos mais jovens. Desejava-lhes boa sorte, anotando na sua mente o local, possivelmente para seu próprio uso, após escurecer. O dia estava frio, mas calmo e luminoso. Vários convidados, a maioria homens, que achavam o ambiente civilizado do interior da casa demasiado sufocante para o seu gosto, reuniam-se em grupos de discussão nos cantos do terraço ou passeavam pelos caminhos do jardim, onde os seus cachimbos podiam fumegar em paz. Avaliando que o último lugar onde estivera era o melhor meio de evitar interrupção, Jamie conduziu o major para o caminho empedrado que fazia uma curva em direção aos estábulos. Viu os cavalos frísios de Wiley? Perguntou o major, enquanto circundavam a casa, procurando fazer conversa descontraída enquanto não chegavam a um local fora dos ouvidos alheios. Assim vi. O garanhão é um belo animal. Por reflexo, os olhos de Jamie voltaram-se para o cercado, junto ao celeiro. O garanhão pastava, mordiscando as ervas perto do bebedouro, enquanto as duas éguas descansavam emparelhadas perto do estábulo, os dorsos largos a brilhar ao sol pálido. — Ah, é? — Bem, talvez. O major semicerrou os olhos na direção do cercado, um dos olhos meio fechado, em reticente concordância. — Atrevo-me a dizer bastante robusto, belo peito, mas com toda aquela crina não serviria para a cavalaria, embora eu suponha que, se for aparada como deve ser e arranjada... Jamie conteve a vontade de perguntar a MacDonald se ele também gostava das suas mulheres depiladas. A imagem do caracol solto por aquele pescoço branco ainda estava na sua mente. Talvez os estábulos oferecessem uma oportunidade melhor. Afastou o pensamento para referência posterior. Existe algum problema que o preocupe, major? Perguntou ele, mais abruptamente do que pretendera. Não é que me preocupe, respondeu MacDonald, sem se alterar. Disseram-me que tem algum interesse no paradeiro de um cavalheiro chamado Stephen Bonnet. Estou bem informado, senhor? Ao ouvir o nome, sentiu um soco no peito. Ficou sem ar por um momento. Inconscientemente, a sua mão esquerda curvou-se sobre o cabo da adaga. Eu, sim. Sabe por onde ele anda? Infelizmente, não. A sobrancelha de MacDonald ergueu-se diante da sua reação. Mas sei onde ele esteve. Um pativo, o nosso Steven. Ou assim parece, não? Perguntou com um certo tom de gracejo. Pode dizer-se que sim. Matou homens, roubou-me e violou a minha filha, disse Jamie sem rodeios. O major susteve a respiração, o rosto sombrio ao compreender repentinamente. Ah, compreendo, disse ele suavemente. Ergueu a mão brevemente como se fosse tocar no braço de Jamie, mas deixou-a cair ao lado do corpo. Deu mais alguns passos, com as sobrancelhas enrugadas, concentrado. Compreendo, repetiu. A sua voz, já sem qualquer vestígio de humor, não imaginava. Sim, compreendo. Recaiu em silêncio outra vez, os seus passos mais lentos, à medida que se aproximavam do cercado. Quero crer que pretende dizer-me o que sabe a respeito do homem? Disse Jamie educadamente. MacDonald ergueu os olhos para ele e pareceu reconhecer que, independentemente das suas próprias impressões, a intenção de Jamie era obter toda a informação que pudesse, quer por conversa, quer por métodos mais diretos. Eu nunca me encontrei com o homem, disse MacDonald suavemente. O que eu sei, ouvi. Numa ocasião social em New Bern, no mês passado. Foi numa noite do whist, em casa de Davis Howell, um rico proprietário de navios e membro do Conselho Real do Governador. O grupo de convidados, pequeno mas seleto, começara com um excelente jantar. Depois passou ao jogo de cartas e às conversas bem doseadas, com ponche de rum e conhaque. Com o passar das horas e o fumo de cigarrilhas pesado no ar, a conversa ficou mais descuidada. E houve referências jocosas ao recente enriquecimento de um certo Sr. Butler, com muita especulação, parcialmente velada, quanto à origem de tanto dinheiro. Um cavalheiro, demonstrando inveja, dissera: se alguém puder ter um Stephen Bonnet no bolso, antes de ser acotovelado, para que se calasse por um amigo cuja discrição ainda não se tinha dissolvido em rum. E o Sr. Butler estava entre os presentes nessa reunião? Perguntou Jamie incisivamente. O nome não lhe era familiar, mas se Butler era conhecido de membros do Conselho Real, bem, os círculos de poder na colónia eram pequenos. Alguém de entre eles seria conhecido da sua tia ou de Farquhar Campbell? Não, não estava. Haviam chegado ao cercado. MacDonald apoiou os braços cruzados na cerca com os olhos fixos no garanhão. Suponho que ele mora em Edenton, assim como Philip Wiley. O garanhão, Lucas, era esse o seu nome, aproximou-se da cerca, próximo deles, as narinas negras e macias alargando-se de curiosidade. Jamie estendeu os nós dos dedos mecanicamente e o cavalo, mostrando ser amistoso, esfregou neles o maxilar luzidio. Apesar de belo, ele mal notou o cavalo, com os pensamentos a girar como um peão. Edenton ficava no estreito de Albemarle, de fácil acesso por barco. Era provável, portanto, que Bonnet tivesse regressado às suas atividades de navegador e, com elas, à pirataria e ao contrabando. Você chamou Patife ao Bonnet? Disse ele virando-se para MacDonald. Porquê? Sabe jogar whist, Coronel Fraser? MacDonald olhou para ele de modo inquisitivo. Recomendo-o particularmente. Possui algumas vantagens sobre o xadrez, no sentido de permitir que se descubra a mente do adversário, e a vantagem ainda maior de poder ser jogado com mais pessoas. As linhas profundas do seu rosto relaxaram momentaneamente num ligeiro sorriso. Mas a vantagem maior é que é possível ganhar a vida com ele, o que raramente acontece com o xadrez. Estou familiarizado com o jogo, senhor, retorquiu Jamie com grande secura. MacDonald era um oficial de meio soldo, sem deveres oficiais, nem regimento no ativo. Era normal que homens nessa situação procurassem complementar o salário escasso com a aquisição de informações privilegiadas que podiam ser vendidas ou trocadas. Nenhum valor estava a ser pedido. Agora, mas isso não significava que a dívida não fosse cobrada mais tarde. Jamie fez um breve sinal com a cabeça em reconhecimento da situação. E MacDonald, por sua vez, também anuiu com a cabeça satisfeito. Ele iria dizer o que queria a seu tempo. Bem, senhor, fiquei, como pode imaginar, interessado em saber se esse Bonnet poderia ser e se era realmente um ovo de ouro e de que galinha ele saíra. Entretanto, os companheiros de MacDonald recuperaram a cautela e ele não conseguiu saber mais nada sobre o misterioso Bonnet, a não ser o efeito que tinha sobre aqueles que o conheciam. O senhor deve saber muito bem disso. Aprende-se tanto com o que os homens não dizem como com o que dizem, não acha? Ou como dizem? E sem esperar por um sinal de Jamie, continuou. Éramos 8 a jogar. 3 não se pouparam a especulações, mas não sabiam mais sobre o Sr. Bonnet do que eu próprio. Outros 2 pareciam nem saber nem se importar. Mas os 2 últimos... Ele abanou a cabeça. Ficaram muito calados, senhor. Como aqueles que não falam do diabo com medo que ele apareça. Os olhos de MacDonald brilhavam de especulação. Conhece o Bonnet? Conheço. Quem eram os 2 cavalheiros que o conheciam? O Walter Priestley e o Hosea Wright, respondeu MacDonald rapidamente. Ambos amigos particulares do governador. Comerciantes? Entre outras coisas. Ambos possuem armazéns. O Wright em Edenton e Plymouth. O Priestley em Charleston, Savannah, Wilmington e Edenton. O Priestley também tem negócios em Boston. MacDonald acrescentou como pensamento adicional. Embora eu não saiba de que natureza são. Ah, e o Wright é banqueiro. Jamie anuiu com a cabeça. As suas mãos estavam cruzadas sob as abas do casaco enquanto ele caminhava. Ninguém podia ver como os seus dedos estavam apertados. Penso já ter ouvido falar do Sr. Wright, disse ele. O Philip Wiley mencionou que um cavalheiro com esse nome é dono de uma fazenda perto da dele. MacDonald anuiu com a cabeça. A ponta do seu nariz ficara muito vermelha e pequenos vasos sanguíneos, dilacerados, destacavam-se nas suas faces. Lembranças de anos passados em campanha. Assim é Four Chimneys. Ele olhou de esguelha para Jamie, a língua explorando um dente posterior enquanto pensava. E então, pretende matá-lo? Claro que não. Respondeu Jamie sem se alterar. Um homem tão bem relacionado com os que estão no poder? MacDonald olhou para ele incisivo. Depois desviou os olhos com um ligeiro resmungo. Sim, sem dúvida. Continuaram a andar lado a lado em silêncio. Cada um ocupado com as suas análises particulares e cada um consciente das análises do outro. A notícia das associações de Bonnet tinha 2 efeitos opostos. Por um lado, provavelmente tornaria o homem mais fácil de ser encontrado. Por outro, essas associações iriam complicar bastante a questão no que se referia a assassinato. Isso não iria travar Jamie e MacDonald, obviamente, percebia isso. Mas era um aspecto a considerar. O próprio McDonald era uma complicação considerável. Os parceiros de negócios de Bonnet estariam interessados em saber que alguém pretendia eliminar a sua fonte de lucros. E era mais do que provável que agiriam para impedir que tal acontecesse. Também pagariam muito bem pela informação de que a sua galinha de ovos de ouro estava ameaçada. Uma perspectiva que McDonald certamente apreciava. No entanto, não havia nenhuma maneira imediata de calar McDonald. Jamie não possuía meios para suborno. E esse era, de qualquer modo, um recurso medíocre, uma vez que um homem que podia ser comprado estaria sempre à venda. Lançou um olhar a McDonald, que o fitou nos olhos, sorriu ligeiramente, depois virou a cabeça para o outro lado. Não, não adiantaria intimidá-lo, mesmo que pretendesse ameaçar alguém que lhe prestara um serviço. O quê, então? Não podia dar uma cacetada na cabeça de McDonald só para o impedir de dar com a língua nos dentes a Wright, Priestley ou Butler? Bem, e se não podia ser suborno nem força bruta? A única medida que restava para fazer o homem calar-se era chantagem, que apresentava as suas próprias complicações, já que ele não sabia nada até ao momento que desacreditasse McDonald. Um homem que vivia como o major certamente possuía pontos fracos, mas encontrá-los, quanto tempo é que teria? Esse pensamento desencadeou outro. Como é que sabe que eu queria informações de Stephen Bonnet? Perguntou abruptamente, interrompendo as próprias considerações de McDonald. McDonald encolheu os ombros e assentou o seu chapéu e a peruca com mais firmeza. Soube por meia dúzia de fontes diferentes, senhor, desde tabernas a tribunais de justiça. Receio que o seu interesse seja bem conhecido. Mas não, acrescentou McDonald delicadamente, com um olhar de esguelha. Mas não a razão. Jamie emitiu um grunhido do fundo da garganta. Lançar uma rede ampla trouxera-lhe o peixe, mas sem dúvida também causara ondas que avisaram a baleia. Parecia que resultara numa faca de dois gumes. Se toda a costa sabia que ele procurava Bonnet, então Bonnet também o sabia. Talvez isso fosse mau? Talvez não. Se Brianna viesse a saber disto, ela deixara bem claro que queria que ele deixasse Bonnet entregue ao seu próprio destino. Isso era um disparate, é claro. Mas ele não discutira com ela, apenas ouviu, aparentemente, com grande consideração. Afinal, ela não precisava de saber de nada até o homem estar morto. Mas se uma palavra perdida chegasse aos ouvidos dela antes disso, ele apenas começara a considerar as possibilidades na sua própria mente, quando McDonald falou outra vez: a sua filha é a senhora Mackenzie, não é? E o que é que isso importa? Jamie falou friamente e os lábios de McDonald comprimiram-se brevemente. Não, claro que não. É apenas que eu conversei um pouco com a senhora Mackenzie e achei-a encantadora. A ideia de que... Interrompeu-se pigarreando. Eu próprio tenho uma filha, disse ele bruscamente, parando e virando-se para encarar Jamie. Ai, tem? Jamie não ouvira dizer que McDonald fosse casado. Provavelmente não era. Na Escócia, em Inglaterra. A mãe dela é inglesa. O frio havia criado manchas vermelhas na pele do soldado, desgastada pelas intempéries. Elas intensificaram-se, mas os olhos azul claros permaneceram firmes nos de Jamie, da mesma cor do céu enevoado por trás dele. Jamie sentiu o aperto em sua espinha dorsal relaxar. Ergueu os ombros e deixou-os cair. MacDonald anuiu com a cabeça minimamente. Os dois homens viraram-se sem discussão e iniciaram o regresso para casa, conversando descontraídamente sobre o preço do índigo, as últimas notícias de Massachusetts e a surpreendente clemência do tempo naquela estação. Conversei com a sua esposa há pouco, observou MacDonald, uma mulher encantadora e muito amável. É um homem de sorte, senhor. Também penso assim, respondeu Jamie, lançando um olhar a MacDonald. O soldado tossiu delicadamente. A senhora Fraser teve a gentileza de sugerir que o senhor me desse uma carta de apresentação a sua excelência o governador. À luz da recente ameaça de conflito, ela pensou que talvez um homem com a minha experiência pudesse ser capaz de dar alguma contribuição. Compreende? Jamie compreendia e muito bem. Embora duvidasse que Claire tivesse sugerido tal coisa, sentia-se aliviado por saber que a recompensa pedida era tão pequena. Farei isso imediatamente, assegurou a MacDonald. Venha ver-me esta tarde após o casamento. Nessa altura já a terei pronta para lhe entregar. MacDonald inclinou a cabeça, parecendo satisfeito. Ao chegarem ao caminho que levava às latrinas, MacDonald despediu-se com um meneio de cabeça e afastou-se, passando por Duncan Innes, que vinha daquela direção, com um ar abatido e emaciado, como acontece quando os seus intestinos estão com nós. Sentes-te bem, Duncan? Perguntou Jamie, preocupado, examinando o amigo. Apesar do ar frio do dia, uma fina película de suor brilhava na fronte de Innes e as suas faces estavam pálidas. Jamie esperava que, se fosse uma febre, não fosse contagiosa. Não, disse Innes em resposta à sua pergunta, não. Estou... MacDoub, tenho de falar contigo. Claro, Arkwright. Alarmado com a aparência de Innes, Jamie amparou-o, agarrando-lhe o braço. Queres que eu traga a minha mulher para te ver? Precisas de uma bebida? Pelo cheiro, ele já tomara várias. Mas não era nada de extraordinário para um noivo. Ele não parecia estar mal por causa da bebida, mas certamente por outro motivo qualquer. Talvez um mexilhão estragado no jantar da noite anterior? Innes abanou a cabeça, engoliu em seco. Depois fez uma careta como se algo duro lhe estivesse entalado na garganta. Respirou pelo nariz e endireitou os ombros, preparando-se para alguma coisa. Não, MacDoub, é de ti mesmo que eu preciso. Um pequeno conselho, se tiveres a gentileza. Sim, Duncan, claro. Agora, mais curioso do que alarmado, soltou o braço de Duncan. O que foi? É sobre a noite de núpcias. Deixou Duncan escapar de uma só vez. Eu quero dizer, eu tenho... Interrompeu-se abruptamente, vendo alguém entrar no caminho à frente deles, a dirigir-se para as latrinas. Por aqui. Jamie virou-se na direção das hortas, que eram cercadas por protetores muros de tijolos. Noite de núpcias? Pensou. Tanto tranquilizado como curioso, Jamie sabia que Duncan nunca fora casado. E quando estavam juntos em Ardsmuir, Duncan nunca falou de mulheres como alguns homens faziam. Na época pensou que se tratava apenas de uma timidez recatada. Mas talvez... Mas não. Duncan já passara dos 50 anos. Certamente a oportunidade ocorrera. Restavam sodomia ou doença venérea, pensou Jamie. E podia jurar que Duncan não tinha nenhuma atração por rapazes. segunda era um pouco desagradável, certamente, mas tinha a certeza de que Claire poderia resolvê-la. Ele realmente esperava que fosse algo simples e não a doença francesa. Essa era uma praga cruel. Aqui, Ackroyd, disse ele, conduzindo Duncan para o abrigo dos canteiros de cebolas. Aqui vamos estar à vontade. Agora, diz lá, qual é o teu problema?